Mas a noite de plantão eu fiz essa. Madrugada é solidão, fumando no alto do morrão. Que saudade dos irmãos, os que se foi na melhor gestão. Mas que saudade eu tenho do meu pai, mas tá guardado na mão do Senhor. Sonhei um dia que a Lili cantou. Vai ser o dia mais feliz da minha vida. Eu sei que eu erro muito, mas oro sempre antes de dormir. Que o medo de cair é muito grande, mas o intuito tô tentando descobrir. Você disputando pra chegar primeiro. Me desculpa se eu fui atacante artilheiro. Cê não voa porque tem medo da queda. Debochado, menos em fargo de bicicleta. Madrugada é solidão, fumando no alto do morrão. Que saudade dos irmãos, os que se foi na melhor gestão. Hoje eu tô marolando numa moto car. E o menorzinho sonhava que é uma dessa de pequeno. E que varão, mano, quer ser igual Neymar. Mas de onde eu venho, menorzinho quer ser igual Zé Pequeno. E no fundo ela sabe que eu adoro essa vida. Eu não vou largá-la por puta nenhuma. Que desde novinho nós bebe, nós fuma. Que desde novinho meto bala no escuro. E desde moleque eu não ligo pra fama. É que antes da fama eu já era o famoso. A tristeza bateu que morreu mais um cria. Na forma que ficou aqui estou mais um dia. Madrugada é solidão, fumando no alto do morrão. Que saudade dos irmãos, dos que se foi na melhor gestão. Vindo pouco, muito não me faz. Meu senhor, sou MC, não sou bandido. Quem vem da favela tem que ser sagaz. Vida vem cheia de oportunidade. Você se aceita ou você rejeita. Será que dizer não pro mundo é ingratidão? Não tenho mais medo, a vida é uma escola. Queria jogar bola, acabei trocando tiro. A esperança vem do lixo, eu vou fazer de novo. Ninguém me julgava quando eu tava jogadão no rodo. Eles falam de mim e de mim é assim, olha que coisa louca. O amor da minha vida é desde o tempo da boca. O moleque novo se pressiona com a vida do crime. Qual é o pecado? Conquistar mulher e ter dinheiro. Mas na verdade só queria impressionar o mundo. Todo ódio guardado é combustível pra chegar em primeiro. Agora julgar minha luz. Puta, mas não vem da onde eu venho. Não sabe o que eu sofri, o que eu passei pra tá aqui. E se o diabo tiver com a oportunidade, cê aceitou não? Me culpam por ser ruim, sou só o monstro que vocês criou. Madrugada é solidão, fumando no alto do morrão. Que saudade dos irmãos, dos que se foi na melhor gestão. E no fundo ela sabe que eu adoro essa vida. Eu não vou largá-la por puta nenhuma. Que desde novinho nós bebe, nós fuma. Que desde novinho meto bala.